Mega Robson. A nova era espetacular. Dia 19 tem Caribe Show. Pela primeira vez o Robson numa quinta-feira do Caribe. Olha quem vai estar lá, olha. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando. Fala, meu gerente Léo. Providenciar uma água aqui, Léo, por favor. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar. Alô, comissário, dá um chega aqui rapidinho, meu filho. Brava hoje em dia tá rendendo, pode crer. Tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Ela está me querendo. Sabe que o Biel é o cara do momento. Como a da Maico do Whisky. Passar o tempo. Cadê o japonês, vai, hein? Hoje em dia tá rendendo. Vamos junto, é nóis, equipe Whisky. A nossa tropa tem humildade. Olha a séria. É de Bali. Ao lado, né, séria? China e o Naldo do Barcelona. E os gêmeos da fruta está aqui com a gente. Vou te abraçar. E pode crer. E ela me chamou e falou que gostou. Quer mais de novo? Eu falei, calma, amor. Falou, garçom, aqui é o lado esquerdo com o Renan do Detran. Falou, garçom, bora ver. Rumo da conveniência do Chapuri. Bora, Renan, pra cima, meu filho. Chama do dia, amor. E ela sentou e gostou. Jabra aqui, meu parceiro Roberto, comigo também do Tabanã. Roberto, um abraço pra você, meu garoto. Tá com a gente. Tá no show do espetacular. Chama do dia, amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta. Gostosa. Ah, tá bom. Agora quer mandar em mim. Coitadinho. Não passa de um contatinho abaixo, tom. Respeita a mamãe aqui. Olha ele. Todo se acha. Miratinho Lamato, Mielo Camarote. Daqui a pouco. Ludice da Sacramenta. O Cássio, o Poro. E quando eu danço, minha tô levando, é nóis. Eu acho é pouco. Olha ela, hein? Ai, e aí, Ellen? Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa. Eu tô ciclope hoje. Uma bunda dessa não vai ser pra se. E o Renanzinho mandou avisar. Essa. Só para terça-feira. Que eu não sou obrigado. Na hora que o BRT passar na frente do Caribe. Tudo por conta dele. Ontem foi tudo por conta da Luana. Olha como ele baba. Aí o Paulo chega e diz que foi ele que pagou tudo. Baby baba, oi, dá um close nessa. Oi baba, baby baba, oi baba, baby. Ninguém manda, né? Aí o Paulo Bahia apareceu com o xarope ontem atrás. Vamos dançar, olha o funk, hein? Olha aí. Vamos lá. Sabia que ela viria de longe se. Já 19 também de aniversário. Do meu parceiro Helk da fez, mas você. Bora ver, né, Helk? O dedinho. Eu tô chato. Deixando claro aí, meu filho. E das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas um 99 eu pago. Piloto vai ver cena nossa esquente no carro. E ela vem, sacoleja na rapa. Doito segredo hoje. Nem quer botar dona braba, isso eu vou te dar. Escroto. Só botar dona, meu bem, só botar dona. Alexandre Pato, bem. E a Beatriz, e a Beatriz, e a Beatriz. E ela vem, sacoleja na rapa na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona, meu bem, só botar dona, meu bem, só botar dona, meu bem. Milionária no corpo de um favelado. pelado, tu gosta do nosso estilo e da... Fala, meu gerente Léo, providencia o mago aqui, Léo, por favor. De jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque manda... Rafinha Divulgações. E aí, Rafinha? Daquele jeito que tu gosta. Tipo... Vem cá, Hel, que é rapidinho. E aí, Célia? É ele, sua filha, seu filho neto. Tá todo mundo comigo hoje ao lado, né, Célia? Obrigado por estar com a gente hoje. Na preferência, é claro, por estar curtindo o show do Robô. E hoje, bom sinal, segunda-feira tem Rob no Caribe. Canária no corpo de um favelado, tu gosta. Na quinta-feira a gente vai rumo a Macapá. Robson, sexta, sábado e domingo. No meio do mundo. Safado e amanhã não venho. Porque manda vontade bater, vou chamar pra. Daquele jeito que tu gosta. Tipo. Vamos pra Macapá de lancha com o Helk. Não sei se eu vou chegar lá, mas eu vou. Ele levou o Gustavo Ninho, por que não vai me levar? A diferença é pouca, pô. Toma, toma, toma, toma. Na batida, na batida, na batida eletrizante. Na batida, na batida. E essa aqui eu lembro só do finado bonitinho. Sextou, bonitinho. Ritmo usado, louratio, pra doc. Sempre trajado, o bolso, malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas daquela mais pra frente, pica o brilho quente. Pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra futuro. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra futuro. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra futuro. Joga aqui me passando com o Gustavinho. Tá comigo, tá na área. Tá no show do espetacular. Chama ela pra futuro. Chama ela pra futuro. Galera do uísque ali, ó. Bora, minha turma, hein, vendo. Sempre trajado, bolso, malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão quando ela. E agora? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Galera, não para de chegar hoje aqui na Marambaia. Pra ela pra futuro. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra futuro. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra futuro. Chama ela pra futuro. O meu parceiro Alexandre da Marambaia. E hoje é aniversário da netinha, né, Alexandre? Chama bora ela sim, bora beber. Eu toquei essa aqui assim, ó, assim, assim, ó. Amor, por que você me trata assim? Só pra quem tem saudade do seu amor, manda pra ela, manda pra ela. Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Mas pra quem não quer saber do seu ex, pra quem não quer saber da sua ex aí, pode jogar pra cima. E pode mandar pro teu ex, pode mandar pra tua ex. Tá liberada a putaria, viu? Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Canta pra Maíra aí, paro. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Saiu da minha vida porque eu quis, não vai voltar porque eu não quero. Saiu da minha vida porque eu quis, não vai voltar agora. Porque eu não quero. Agora sua amiguinha, tô comendo direto. Agora sua amiguinha. Olha quem chegou, a Pan. Direto. Agora sua amiguinha, mano. Eita, Pan! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o dono. E o mágico. E o dono da quebrada. É ele, é. E o dono da quebrada. Rapan, deixa ela. Das bonequinhas de luxo. A ela. Pensei que tu não vira, viu? A porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. O Rick tá aí, o Rick. Bora ver, Rick, não me abandona, pô. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a. Não ajuda, viu, comissário? Porque ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a. E agora quem é, Luana? Jogador, empresário, artista e o performático DJ. E agora, e agora? E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Wesley, ela, nos magnata. Cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. A mina GDS já por aqui também. Dar a xereca pra poder dar, dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Não tem hora pra acabar. Falou que acabar. Gosta, escondidinho. Ela falou que gosta. É tão bom voltar a enxergar. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta. Tu vai com ela só no sapatinho, hein? Só no sapatinho, só no, e só no sapatinho, sapatinho. Só no sapatinho, sapatinho, sapatinho. Meu amigo Ronaldão, palha. Dá oi, tá na área. Ninguém estraga, ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar. Vê no Gabriel. Vem, vai foder. Tá comigo, Bruninho. É tudo no sigilo. Cadê o negão, hein? Sabe como faz? É tudo no sigilo. Tu bota fé. Como faz? Se conta pra alguém. Não descobro. Fábio Santos. Se explanar. É que esse cara vai pegar falta desde casa. Se conta pra alguém. Não acredito. Se o negão não é mais o mesmo. Eu não descobro mais. Já foi, já foi. Não descobro mais. Aê, DJ GG, DJ Guga. Eles são pica, caralho. É o DJ Guga e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Guga e o Pierre e os cara tá. Sabe por quê, minha filha? Filha. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tá me mandando, hein, viu, Pablo? No céu, piranha, dentro do. Já foi mais nós, viu? Quer um piloto e um pia, eu copiloto. Não tá mais nada. Quer um piloto e um pia, eu copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Alexandre Pato. E aí, Pato? Tu vai dar pra outro? Piranha do que? Patrick da Gogina. No céu, qual que vai ser? Referência da Marambaia. Diz o céu, tu tá no céu. Sai com a gente, Murania. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Alex, minha beleza, primeira dama. O Gabrielzinho. Todo mundo aí, aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo. Bora, Ronaldão! Achei que nós tá brincando. Eu pensei que tu não vinha, desgraçada. Não tô brincando. não tô brincando. Eu sei que tu não vinha, viu? Palhaçada, eu taco no seu. Quer levar um sacode, tu. Tô brincando. Bora, só na mana, já já tem o show do Rob, viu, gente? Enquanto isso, enquanto a galera vai chegando, vai super lotando, a gente vai só na mana. Bora dançar, mulheres! O grave bateu, rabeta no chão. Galera ali no camarote. É paredão que fala! Rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Vai, Luana! Rabeta no chão, rabeta no chão, minha filha! Rabeta, rabeta no chão! Patrício da Égua! É pra tocar no seu radinho! Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta. E aí, Maigô? Olha o swing! É nóis, tamo junto! Almando do soninho, elas são sinal. Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão. Tá chegando o show do gigante. É, seu olhar não esconde. Chegou o momento. Bora, bora! Novinha, e faz o teu nome. Faz o teu nome, nega. É a sua chance. É a sua chance. E aí, Marquinho, bora já, bora! Pode deixar. É a sua chance. O neném, sua primeira dama. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque. Bora, rapidinho, divulgações. Tô preparado, chama as meninas. O aniversário do Neto hoje, vídeo da série. Liberado, e o que tem? O Galigo. Hoje é festa, open bar. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a louquinha, a pedida. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a louca. Bora, Rafael Rodrigues. Bora, doutora Josimar. Aceita, aceita, aceita, aceita, aceita. E atrasou. Sucesso, hein. O Renan GDS por ali também, ó. Aceita, aceita. Que hit é esse, meu filho? Estourou de novo. Conheço ele como Renan Detran. Novinha, já pode passar o zap. Chama. Mudou, foi? Amiguinhas, hoje o baile é de verdade. Vamos dar conveniência do Chapurinha. Já pode passar o zap. Vamos mandar a gente lá, comissário. As amiguinhas, tudo por conta dele. De verdade, e o que vem pra o. Fala baixo. É festa open bar. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha. Meu motor Alan. É nóis, tamo junto. Elas pedem a gente, pá. Elas. O Alexandre da Marambaia, primeira dama da Gina. Comemorando o seu aniversário hoje. Gisele, Lene, Alex. O Garga. Um dos passageiros. Tá todo mundo aí, moleque, rapaziada. Diz aí, ó. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros. Hoje o uísque é liberado. Blogueirinha. Enche o copo dela, deixa ela em. E aí, Magrula, vai gay! Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Terminou com crush. E Pablo, tu não trouxe ketchup, meu filho, não? A noite é dela. Pega, tu tá rock sem fim, né? Bem blogueirinha, solteira e dando. Olha o meu goleiro. Hoje ela perde a linha. Pegou só 5 gols do meu time, só isso. Hoje ela. Ah, de gastado. Hoje ela. Perde a linha. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Bárbara Lima. É o seu momento. Olha suas amigas. Enche o copo e deixa a virita bater pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer. Meu amigo Arthur Dube. Arthur GG. E aí, Arthur? Pra ela descer, descer. É nóis, garoto. Você é o Paulo. Descer, descer. Pra ela descer, descer. Bora aí, gol. Se tem Xandô. Ringo da Nike. Se tem tequila. Se tem Xandô. Se tem tequila. Vai no vira. Virando. Vira, vira. Ô, oh, vai no vira. Ei. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer. Enche o copo. Bora, performático! Pra ela descer. Já, já a gente esquenta. Pra ela descer. Enquanto isso, bora tocar aquela sequência. Descer, descer. Bora, Juninho! Ei, tio eletrizante. Toca aquelas marcantes que o meu pai chora. E a partir de agora, o eletrizante machucando, machucando, machucando aqui na Marambaia, Bahia. Eletrizante! Minha amiga séria, bora séria. Música. vai, vai. Meu parceiro Alan da Camoragem. E aí, Alan? Forte abraço aqui do Júnior. Olá, Ellen. Um abraço pra você, viu, Ellen? Tá comigo, Wesley dos Magnata. Wesley Magnata. Não é mais nós, não? Tá em casa, papai. Casa, papai. Já foi nós um dia, já. Só vai no hobby quando é assim, ó. Já foi a lenda um dia, agora tem um mito. Que hoje eu quero amanhecer no Maguari. Esperar abrir o parque dos Igarapés. A doida, tudo embaçado. Parece um ciclope aqui. Vem me abraça, me beija. É o que? Me ama. Ele tem que abraçar Linas. E pare. Tomar um banho na praia e abrir o olho dele. Vai embora. Meu amigo Galigo. Não me deixa. Do uísque. Olha. Eu não sei viver sem teu carinho. Tô muito ganhado. Meu amor, eu vou chorar. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Cadê o caço, hein? Assim. Cadê o poro? Será se você ainda me ama? Levar a Luana? Você deve. Foi sal. Perdoar. Tudo tem começo e fim. Vamos. O Tiki, um dos abusados, tudo ali, né? O Mauricinho, abusado, tá comigo. Tu lembra, tu lembras? O Luan Mendes vai lembrando só o tempo bom, né, Luan? Distraio, fico olhando pro lado. E o que faço sai tudo errado. Tô cansado de estudar. Meu amigo Igor da Nike, fala aí, Igor! Igor! Eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo. Pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer. Eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci. Pra detonar. Esse amor é a coisa mais linda que. Pra quem sabe dançar, dança. Doze beijos. Você me deu. Doze beijos. Você e eu. Doze beijos. Quero te amar. A gente vai trabalhando reduzindo, viu, gente? Respeitando as normas da casa. Só na manhã, bilagem. Toma, toma, toma. Pega a moreninha e pega a lourinha. E faz o caqueado, vai fazendo o caqueado. Faz o caqueado, vai fazendo o caqueado. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Bora ver se ainda sei. É um dia poder te encontrar. Chega e revive. Reviver aquele amor que não pude te dar. E você? Onde estás? Estou a procurar. E aí, Garigô? conheço alguém que dê carinho e viva pra lembrar. Canta pra ela, Ronaldão. Sem o céu, o luar, as estrelas vão me guiar. E a séria? Vou te encontrar onde você está. Volta pro Robinho. O mundo é vazio. É indiscutivelmente. É aquela sequência, Ellen. Banda. É a sequência. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, olha a galera dançando. Vamos dançar, vamos dançar. Já já tem o show. Bora tocar, meu filho, bora tocar. Você se machucou. Porque simplesmente foi incompleto. Miguelito. Na sua decisão. Miguelito. E aí, Miguelito? Ao som do poder. Tentando esquecer. Tomando a decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do Rio Poderoso. Comando do DJ Gilmar. Wesley faz você dançar. Navi vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Que é, Betinho? Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi. Me deixa em paz. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Alô, garçom, chega aqui ao lado esquerdo. Lente. Alô, garçom, aqui ao lado esquerdo com o Renan. GDS, rapidinho. Toma, toma, toma. Tiki, tu vai lembrar dessa época boa demais. Que agora, com ele, com ele. Júnior, Júnior. Quando a tua mulher quiser ir embora, tu manda logo o áudio pra ela, viu? Manda, manda, manda. Se você quer, então vem. Porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais. Já por aqui, meu parceiro, também, Alexandre. Alô, saúde! Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente. Como que ser tua mulher. Bora, Ulisses! Se você quer, então vem. Desde ontem, Ulisses, meu grau, né? Mas não vou, não, não vou. Meu parceiro real que dá fez. Quero mais. Vem, Rafaela. Quer me mais. Vem, casal. Magoou. 2020 tá chegando o casamento, tô sabendo. Foi, desde mim, o que bem quer. Vai de um jeito, vai de outro. O que bem quer. Como foi inocente me entregando. Meu amigo pisou. Muito na fina também. Uma mulher. Ele apaixonou. E o Bill, claro. Muito casal. Todo mundo casal. Só presta assim. Só você vai me tocar. Meu parceiro Netinho, desde ontem também, viu, Júnior? 24x48. No hobby. Só você vai me tocar. Bora, caqueado, caqueado do gigado. Manda, menino. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção, nem ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere se sentir. Alô, Fagner! Dá uma olhada no Rio dos Fogos aqui rapidinho. Não quebrou? Só quero te ver. Não vai saltar? Solte a emoção e deixe se levar. Ah tá, não esquece, não esquece. Pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea. Eu falo um, dois, três, faz pá. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, e pra quê? Após essa, teu show, hein? Vocês sabem como é, né? Pra se falar de amor. Pra se falar de amor. Tem que baixar, verdade. Eu já vivi o amor. Só presta a se baixar. Tudo que eu quero. Doidinho. É me refazer. Alisson. Eu não me vejo mais. Da Maxi Popular e a Renatinha, a Raíra do Sorvete. E você feriu meu sentimento. Qual é, coração? BH. Eu me uso. Do HB Love, né? Mais. Já calma, TH. Você veria. Caio. Sentimento. Da Rixinha. Fala, Caio. Sei, outro amor vou encontrar. Machado. Outro amor. Outro amor. Ronaldão. Outro amor. A Ingrid Brito. Tá toda a cúpula hoje, né? Está completo. Vamos juntos, está na hora da gente começar a esquentar mais um pouco. É. Não tem hora pra parar, hein? Vem pro robô! Mega Robson! A partir de agora, dance. Cante, Titi. Vibre de emoção. Libere todas as vibrações positivas, porque o show do novo Hobby vai começar. Atenção para a contagem regressiva para ativarmos o nosso robô. 5 4 3 2 1. Tá na hora de esquentar! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Hey, oh, hey, oh. 3, 2, 1 e doida. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, oh. Daquele jeito. Quem sabe pode soltar a voz aí. Canta, canta. Manda pra cá. Manda ela pra cá. Cuidado que o robô vai te pegar, hein. Pega, meu robô. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Gira, gira, meu robô. O robô vai te pegar. Gira, gira, meu robô. O robô vai te pegar. O robô. Pega, meu robô. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Pega, meu robô. Pega, meu robô. Pega, meu robô. O robô vai te pegar. O robô já te pegou. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô. Me doida! Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Pra Beto, mano! De amor que não curtiu o Robson. Como é que é? De amor que não conhece. E agora? E agora de um bagulho? No caqueado, vai! No caqueado! quem é do baile, mano, dá irmão. Faz barulho! E a torcida do Flamengo! Subiu a gente! Flamengo! Bora, Ronaldão! Acelera! Acelera! Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora! Daqui a pouquinho o nosso encontro vai ser no Caribe. No Caribe, chupa, baby, chupa. E o meu parceiro MC Rick. Fala, Rick. Fala pra mim. São os quatro caras que a batida se amarra. São os quatro. Canta, MC Rick, canta. Jogador, empresário, artista. E o Júnior Eletrizante. Alô, motora Josimar! E o Júnior Eletrizante. E o Júnior Eletrizante. Já sabe quem é, né? MC Rick na voz. Bora, Rick! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. E quem não quer saber do seu ex, quem não quer saber da sua ex, pode jogar pra cima aí também. Quem não quer saber do seu ex e da sua ex, joga pra cima e mande pra longe, hein? Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Ei! Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero ouvir agora. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Só as mulheres sinceras vão cantar. Só as mulheres sinceras, canta. Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de alguém chamando de... Meu parceiro Daniel, o cara é boa sorte, já na área. Ele é a Tereza. Alô, Bianca. Tá fora, né, Bianca? Eu já fui mais nós. Arthur Duber. Meu parceiro Pablo. Quem bebe, eu vivo rindo da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode chorar, pode sofrer. Pode baixar, Irã. Baixa o robô. Pode chorar. E a gente tocando reduzido, viu, gente? E nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. No batidão, no batidão, no batidão, no caqueado, caqueado, batidão, no caqueado. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Só quem é fiel joga o bracinho pra cima. Dá-lhe soquinho, dá-lhe soquinho, dá-lhe soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. O Patrick, o Dagogine, referência da Manambaia. Bora, meu filho. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver se não vai do Kevin 3, meu tempozão te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Mas ela quer o seu confeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conceito, ela quer o seu conceito. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vai ligar um assalto preto, vai ligar um assalto foda. Mas valeu do pior. Bora, Magneto, bora. Que mata a nossa tropa, é o seu conceito de jogar a nossa tropa. É o 57 de JJ da nossa tropa. É o 57 de JJ da nossa tropa. É o 57 de JJ da nossa tropa. Bora, Digui. Bora, bora, Diguizinho, Diguizinho. Não valeu, não valeu. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão. Mauricinho! Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão. Ah, tu quer, engraçadão? Vai. Ah, tu quer, bandido? Doente de amor. Não, não, não. Doente. Quem tem um amigo corno, põe a mãozinha pra cima aí. Doente de amor. Aponta pro teu amigo corno. Doente. Faz melhor, abraça ele, dá um abraço bem forte. Doente. Apesar de tudo, que é meu amigo. Não é o comissário que tá aqui, não, aniversário. Doente. Quem tem amigo corno, põe a mãozinha pra cima aí. Doente de amor. Então começa a cantar agora, agora. Põe remédio na vida noturna. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Como é que é, mano? Baile, nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. A última vez que eu toquei aqui na Marambaia, Ronaldão, foi no tempo de rock de equipe, bicho. Eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, em machucar seu coração. As sinceras cantam. Hoje sei. Quero ver quantas mulheres sinceras cantam. Solidão. Você me perdeu. Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. E o quê? Já te esqueci. Não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. O Galidão, Toninho, equipe Wiz da Maravá. DJ Big Show Produções. Pode chorar, pode sofrer. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma canta. Eu vou voltar pra você. Quero ouvir, quero ouvir. Pode chorar, pode sofrer. E nunca mais. Sou a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, só da voz. Você acabou de me perder. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Hoje eu descendo até o chão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Bora, eletrizante. Bora, eletrizante. Bora, eletrizante, eletrizante. Chama maravilha pra cá. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, safada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Desce, desce, fica de quatro, desce. Pra você não ficar preocupado. Bota nela, o olho tá lagrimando. Olha aqui. A do Guerra. Lá vai, Netinho, Netinho. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. Pode balançar. Segura essa pressão, segura essa pressão, segura essa pressão, segura essa pressão. Olha a pressão! Quero putaria! Maico do Isque! Isque, que tá botando. Tu é piranha, tu é piranha. Aponta pra tua amiga. Fiz pras morena e pras loira do olho azul. É se eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. É se eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. É se eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Vai começar o duelo, o coque treme mais um. E agora? Como é que é? De câmera lenta, vai, desgraçada. Né? De japonês. O eletrizante tá tocando e olha o que a bandida fala. O eletrizante tá tocando e olha o que a bandida fala. China! Caramba, o DJ que me pegou. Caramba, o DJ que me pegou. Japonês! Falando de tequila, que tudo aconteceu. Bora, Ellen! No caqueado, balançado, caqueado, balançado, balançando, balançando, assim, assim, assim. Acabou, não sei mais. O tempo não quis ajudar. Culpa minha em me apaixonar. Agora estou só, vou contar. Olha o Play Bola TF, Bruno do Queijo, estamos juntos, hein? Tô sofrendo por esse alguém, é solteiras vão cantar. Vimos tudo, nos apaixonamos. Quero ver só as solteiras cantando aí. Eu ainda sou apaixonada, morro de ciúmes quando vejo você com outro. E aí, Letícia? Eu sinto que não acabou. O tempo mandará você de volta. O quê? Pra sermos felizes. Bora, Bizona. Bora, Helgi. Por perfeito. Pode gemer, pode, minha filha. Ai, ai, ai, amor. Júnior eletrizante. Pega. Baixa meu sentimento. Júnior. Se como esse cara te todo este meu sentimento. Não para de chegar a gente, bicho. Ficar-te gravado em todos os meus pensamentos. Ai, ai. Daniel do Carimbó da Sorte. Desde que te vi, roubaste meu sentimento. Vem lá do narizinho. Ai, ai. Gêmeos. Que amor. Eu quero provar. Bora, Tereza. Bora, Bianca. Bora, Pablo da TF. Tá com a gente no meio. Cadê o Daniel do Carimbó? Cadê ele? Estás em minha mente. Esse é considerado a adigaçada. Tá vendo só? Eu ia mandar 20 abraços. É só dois agora. Alexandre Pato e Beatriz. Bora, capacidade. É nóis, tamo junto. Bora, Tereza. Bora, Bianca. Não sei como fazer. Se eu pudesse te ver aqui comigo. É, Ronaldão da empresa Oi. E agora, noite e dia, tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia. Olha o ciúme, olha o ciúme. Ai, ai, amor. Desde que eu não tenho mais a tua, Ashley. Tu és, Ashley. Roubaste meus sentimentos. Ele falou, eu vou apagar e não veio mais. Ai, Wesley. Ai, ai, amor. Wesley. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Gisele Santos e a Luana, que tá comigo aqui no hobby. Luana Neves. O Carlos Gil, o Carlos Rei. O do Tambaqui tá na Marambaio. O cara veio curtir o hobby aqui, ó. Bora, Diego, GDS! Estou, só não posso explicar por que o destino. Meu amigo TH! Mudou nossa felicidade. E aí, TH? Vem ali, o Renan GDS. O encostado da Luana. O que eu faço, amor? Vai, Nathalie Lobato. Como o vazio que ficou. É hoje. E a Morena? É na minha vida. Se livrou hoje, ela. Vem e diz pra mim. O nosso amor foi mais que um. Já já dos parabéns. Mais que lembranças, uma louca paixão. Vem diz pra mim que também me amou. Olha o Gino da Marambaia, meu parceiro Netinha. Bora, Valtona Josimar, Rafaela Rodrigues, Riquizinho Luan, o Mauricinho. Mais que é só o aquecimento pra hoje, segunda-feira, lá no Caribe. A volta do F10. Paulinha, Rotal, Paul. Pega, pega. Dá-lhe meu hobby! Tanta saudade, ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim, é noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração, trazer ela de volta pra mim. Eu e ela. Wesley dos Magnatas, o brother veste King B. Eu e ela, sem ciúme. Ei, o robô vai te pegar. Robô! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. To get down, down, down. The way that we touch, it's never enough. Turning you up to get down, down. So let me beat you up, beat you up. Calling you up to get down, down, down. The way that we touch, it's never enough. Tudo agatranhado. Up to get down, down, down. Traição é traição, romance é romance. Amor é amor. E o lance é o lance. Traição é traição, romance é romance. Amor é amor. E o lance é o lance. Você tá entendendo? Volta os cães, rebegira! Donato, pra toque, sempre trajado, doce. Bora buscar! Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Nessa noite vai ser foda. Bora, Danda! Ela pra frente, pica, pica, correndo. A primeira dama tá ao lado! Vamos. Chama, bandido! A rede diária das produções. Vamos Queria um rock doido, queria rebolar raba. Queria um rock doido, queria rebolar raba. Vem pra grata, fique na voz, fique pra te trazer ali. Alegria pro Helga aqui, quem diz? Minha alegria ali é amiga, vamos pro Helg. Ela curtiu o cobiçado, agora ela quer todo dia. Ela curtiu o cobiçado, agora ela quer todo dia. Alegria ali é amiga, vamos pro... Bora, MC Rick! Ali é amiga. Ele tá com a gente hoje aqui do Rob, né, Rick? Ela quer todo dia, ela curtiu o cobiçado, agora ela quer todo dia. Olha a curiosidade da safada. Helg da Phaser envenenada. Queria o rock moral. Queria rebolar raba. Queria o rock doido. Queria rebolar raba. Vou puxar uma aqui do cena das putas. Nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. É o que? Nós não namora. Tu lembra da época do cena? Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Namora não dá. Namorada não. Namora não dá. Namorada não. Meu coração é flama. Meu papel não dá. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Duque é o piloto, e eu copiloto. O Duque é o piloto, e eu que é o copiloto. Tô só na Miguel hoje, diga. Bora, Miguel, hein? Bora, Miguel. Para de dizer que eu te traí. Meu pirado do DVD. Solteiro não dá. Gaguejos e o peleleu das trincas. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer uma mão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já falou, meu xerixilão. Foi chocolate na estrela, mas tu deixou bem claro que não quero. Quer água, meu filho? Eu sinto bem, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. eu irei usar. Você consegue te tomar roubando os corações da novinha, tomate, mete ela batalha. O meu parceiro Marcelo Júnior tá comigo na área. Bora, Marcelo Júnior. Um abraço, garoto. Alto, tipo na garota e trabalhando dobrada. E agora, meu filho? Eu tô voando alto, tipo na garota e trabalhando dobrada. Todo show ela está me querendo. Sabe que o cobiçado é o cara do momento. Como a cabra 19, quinta-feira. E as que pisava. Tem Caribe Show. Pode ter, virou a nossa copa terra. O meu tato é lixo, mas é rédea pra ninguém. Eu vou bater meus cash, vou multiplicar meus cash. Porque minha maior merda é deixar minha família velha. Pode ter, eu tô voando alto. Tipo na garota e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Tipo na garota e trabalhando dobrada. Todos com ela está me querendo. Sabe que o cobiçado é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia. Mega Robinson! Já disse é 9 no Caribe Show. Vou falar de que nego né? 19 no Caribe Show, sobe esse bolo. Na quinta-feira, dia 19. Robson e meu parceiro DJ Tomix, lá do Caribe Show. Vai ser Brasil, vai ser Brasil, vai ser Brasil. São os quatro caras que a bandida se amarra. Daniel do Carimbó. A minha bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E o Felipe cobiçado. Chamo aqui meu parceiro também, o Iago, turista lá do Arém. Um abraço, viu, Iago? Sinta se abraçando, tá com a gente. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Bora lá, vai te pegar. Tá de volta, né? Pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Start now and bring this motherfucker down. Mata logo o Ginho do coração. Amiguinho que brota de PT. Se não tiver de glória, ela nem olha pra você. Entra pra boca, agora eu tô. Gostei de ver, viu, Ronaldão? De meu, eu tô comendo várias guerras. E ela vai, vai demais. Não me queria e agora. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pista xereca quando eu não passa de merota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pista xereca quando eu tô de merota. Cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Super! O Alexandre, o da Marambaia, e a primeira dama Letina também comemorando seu aniversário hoje. Gisele Leire, o Alex, o carro dos passageiros, tá todo mundo aí. Vai moleque doido, me olha com cara de mal. O Iago Vinícius. Oi, já tá na área. Bora, Gabriel Cílio. Alguém da produção, por favor, por gentileza. Bora ajudar a gente aqui. A parada é putaria. A parada é putaria. A parada é putaria. A parada é putaria. Caçando puta. Caçando puta. Caçando puta. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou.